Oi, o Juninho que tá mandando pras novinhas que é rabuda. Ao comando do bumbo, sua bunda puça, puça, puça, a menina, puça, deixa daí, puça, menina. Puça, puça, menina, deixa daí, puça, rapaz. Bunda, puça, então puça, vá. Puça, puça, puça, puça, quero ver. Puça, puça, puça, vá. Minha bunda, minha bunda, vai, vai, vai. Eu sou Juninho Lopes, o dono do brega. Oi, a casa é crença de bunda, a casa é de bunda, a casa é crença. Ela gosta de uma louca com cara de Zé Droguinha, com cabelo todo louro, ela fica maluquinha. Cê tá novinha, com a pepequinha, aquele pique, com Zé Droguinha. Cê tá novinha, com a pepequinha, aquele pique, com Zé Droguinha. Cê tá novinha, com a pepequinha, aquele pique, com Zé Droguinha. Cê tá novinha, com a pepequinha, vai sentando, vai, vai, vai. Oi! Cê tá novinha, com a pepequinha, aquele pique, com Zé Droguinha. Cê tá novinha. Meu parceiro Alicinho gosta. Toda rapaziada chacara é, mano. É. Cê tá novinha. Raspou chibiu. Chegou sexta-feira, perguntei, raspou chibiu. Mete mão na tcheca e furou que nem espinho. Raspou chibiu. Oi, raspou chibiu. Raspou chibiu. Raspou chibiu. Tá raspada, raspadinha. Meu parceiro Magalho do Gueto e a galera do Nordeste gosta. Raspada, raspadinha. Tá raspada, raspadinha. Tá raspada, raspadinha. Raspou chibiu. Chegou sexta-feira, perguntei, raspou chibiu. Mete mão na tcheca e furou que nem espiu. Raspou chibiu. Oi, raspou chibiu. Geral já tá ligado na sua fama. Geral já tá ligado na sua fama. Geral já tá ligado na sua fama. Geral já tá ligado na sua fama. Eu não vou falar, quem vai falar é o povo. Apontar pro corno, ei, apontar pro corno, ei, apontar pro corno. Eita, chu! Perfume é corno, oi. E menor é corno, oi. Suspeito é corno, oi. O dito é corno, oi. Cabeça é corno, oi. E capão é corno, oi. Vem pra mim, vem pra mim, vem. Geral já tá ligado na sua fama. Joga a bunda, a porra da bunda, vai jogando a bunda, joga essa bunda, vai jogando, vai. A porra da bunda, vai jogando a bunda. Essa bunda. Vai, cabeça de ousadia, vai! Fique calada e não discuta. Fique calada e não discuta. Quando o Juninho mandar, cê joga a bunda. Quando o Juninho mandar, cê joga. Joga a bunda agora. Joga a bunda agora. Joga a bunda agora. Joga a bunda. Joga a bunda agora. Joga a bunda agora. Joga a bunda agora. Joga a bunda agora. Joga a bunda agora. Joga a bunda. Joga a bunda agora. Joga a bunda agora. Agora, agora, vai. Ui! Porra da bunda agora. Joga essa porra agora. Joga a bunda agora. Joga a bunda agora. Joga a bunda agora. Joga a bunda agora. Joga a bunda agora. Joga a bunda. Cabeça de ousadia, vai. Cabeça de ousadia. Diretamente do Nordeste de Amaralina. Fique calada e não discuta. Fique calada e não discuta. Quando o Juninho mandar, cê joga a bunda. Quando o Juninho mandar, cê joga. Joga a bunda agora. Joga a bunda agora. Joga a bunda agora. Joga a bunda. Joga a bunda agora. Joga a bunda agora. Eita, chupa! Joga a bunda agora, joga a bunda agora, joga a bunda agora, joga a bunda, joga a bunda agora, joga a bunda agora. A porra da bunda vai. Joga essa porra agora. A porra da bunda agora. Joga a bunda agora, joga a bunda agora, joga a bunda agora. Joga a bunda agora, joga a bunda agora, joga a bunda agora, joga a bunda. Ai, cabeça, vai. Nessa posição eu viajo. Nessa posição eu viajo. Bota a mão no carro, chama a amiga, chama o viado. Isso, pode botar a mão nesse carro branco aí que é o meu. É. Tá vendo esse carro branco aí, mãe? É o meu. Pode botar a mão, fica à vontade. Todoinho. Chama as amigas, isso, chama todo mundo. Pode botar a mão, isso, fica à vontade, fica à vontade. Isso, pode subir no carro, viado, suba. Suba, suba. Nessa posição eu viajo. Nessa posição eu vi. Vem jogando rabo, vem jogando rabo, vem jogando rabo, vem jogando, vem jogando rabo, vem jogando rabo. Chavasca gravações, Marquefuma gravações. Vem jogando rabo. Eu tô vendo o Chagas, você olhando pro viado, eu tô vendo daqui, viu? Vem jogando rabo, viado. Cuidado com o meu carro, viado. Vem jogando rabo. Eita, Zú! Vem jogando rabo, vem jogando rabo, vem jogando rabo, vem jogando, vem jogando rabo. André Seguir, o mural de Ibi Koala. Muito obrigado, Feira de Santana. Muito obrigado pelo carinho. Até a próxima, se Deus quiser. Infelizmente chegou nosso horário. Fiquem todos com Deus.